pode vir quente que eu estou falando. Come check the Hot Mix Club Podcast. This is my podcast. Kim Kardashian is dead. Apresentando Reinaldo Veríssimo, a melhor música do melhor podcast. 5 anos com você. Com você na internet, no seu celular e no FM. Começou. Está começando mais um Hot Mix Club Podcast pra você. Que bonito, que alegria, que beleza. Você curtiu aqui, ó, Sam Felt e Hulk Slim com a música Open Your Eyes. Vamos agora com o Lika Morgan com a música Feel The Same, uma versão remix de DX. Vamos lá, vamos lembrar aqui pra você as rádios que transmitem o Hot Mix Club Podcast. Rádio CPA FM de Cuiabá, 105.9, sexta-feira às 10 horas da noite, sábado às 10h25, horário da Amazônia. Rádio Gabiroba de Ritápolis, Minas Gerais, 104.9, sábado às 10 horas da noite, horário de Brasília. Rádio Boiúna, 87.9, Boa Vista do Ramos, Amazonas. Domingo, às 9 horas da manhã, horário da Amazônia, Rádio TransBJ 87.9, Bom Jardim de Minas. Sábado, 8 horas da noite, hein? Horário de Brasília, Rádio FM Tibau 104.9, Tibau, Rio Grande do Norte, às 7 horas da noite, horário de Brasília também, Rádio Campo FM 87.5, Campo do Tenente, Paraná, domingos, 3 horas da tarde, horário de Brasília, e Rádio Comunitária Itaquera, agora, hein, em São Paulo, 87.5, sábado, às 9 horas da noite. Será que vai ser ao vivo? Não sei ainda, produção. Esse é o Hot Mix Club Podcast número 287. Só lançamento hoje, hein? Curta a página do Hot Mix Club Podcast no Facebook e assine no iTunes. Dad.

I've been thinking about the way you look at me. Are you sure you know the one? You can't tell me that this feeling don't run deep. Why try and hide from what belongs? Are you gonna make a move? Hiding me is not a possibility. Now the time has come to prove that I'm gonna make you love me anyway. That I'm gonna make you love. That I'm gonna make you love. That I'm gonna make you love me anyway. That I'm gonna make you love. That I'm gonna make you love. That I'm gonna make you love me anyway. Seu Hot Mix Club Podcast curtiu. Você curtiu Tujamo com a música Make You Love Me. Já tivemos Jax, Jones e Rayo com a música You Don't You Know Me, uma versão remix de Josh Musgrave. Vamos agora com uma pausa, um break aqui no seu Hot Mix Club Podcast. E após o Aperto Cultural, estamos de volta com a segunda parte, hein? Hot Mix Club Podcast número 287.